Catrioli, bom dia, papá, Romeu, Romeu, Romeu. Romeu Golf, bom dia, 60 milhas. Qual é então? Romeu, Romeu Golf, submarinha. O 220 na saída da El. 220 da El, assim que possível, pro Adilhão. Inicialmente vou ir da El e aguardando pro Adilhão. Sim, voando em Lésio, novamente, 220, Romeu Golf. Dael. Salvador, muito bom dia. Só Papai Noel, Metan Golf. Contrato sozinho em termos, sem informação Golf. Romeu Tango Golf, bom dia. Eu encontro-se agora 658 milhas de Salvador. Vai manter a proa do farol da Barra para ingressar no corredor Bonfim, reporte para descida. Gente, para o farol da Barra, reportará para descida, Romeu Tango. Controle, voo no 804, formação Golf. Voo no 604, formação no 804, identifique, chegada Bonfim, desça 4.000 pés, 1.017. 4.000, 1.017, no 804. Golo no 995, bom dia, identifique, chegada bom, se desça 5.000 pés, 1.017. Romeu, Romeu Golf, na presente foi Arubi. Vou Arubi, o Romeu, Romeu Golf. Doutor, bom dia, tá 3517, informação Golf. 357, bom dia, identifique, chegada Golf, desça 6000, ajuste 1017. 6000, 1017, identificou 3517. Meu Dan Golf, desça para o ano 1510, ajuste Salvador 1017. Manda 1510, ano 017, Romeu Dan Golf. Opa, Romeu, Romeu, Romeu, Golf, chame agora Centro Recife, em 1251, alterna 3325. 251, 3325, Recife, Romeu, Romeu, Golf. Gol no 804, desça 2000 pés, 1017, livre LS X-ray. Para 2000 com 1017, livre LS 804. Controle o Romeu, Romeu Golfo retornando, negativo contato com 251-3325. O Romeu, Romeu Golfo, ok. Aguarde, vou tentar contato aqui com o controle, com o centro. Ativo, permanece na escuta do controle, Romeu Golfo. Controle, bom dia, gol no 897, livro 200, uma centena com a Golfo. No 897, identifique, chegada Bonfi. Desça o 070. Na ponte até o 70, o 897. Meu Romeu Golf, tente chamar o centro na frequência 1260, alterna 1288. 260-288, Romeu Golf. Tono 995, desça 3.000 pés, 2017, informa que está seguindo o tráfego da companhia 8 milhas à frente. Reduz velocidade para 199. Não copia o cotejamento. Ativo e reduza para 199. No 7, desça 4.000 pés, 2017. 230. No 3517, desça 4.000 pés, 2017. 4.017. Prestando um pequeno desvio à direita, 35 no 7. Ele desvia após, voe pelo. Ah, afirmativo. Voo no 5, no 7, no 5, chamou o controle. No 995, desça 2.000 pés. Estabilizado, visual com a pista. Estabilizado e visual, ONU 804. Ok, chame torre, ONU 895, tenha um bom dia. 895, bom dia, obrigado, ONU 804. ONU 895, livre LS X-Ray. Bom dia, gol 1975, tem essa informação, gol. Índio, 1160. Voo 1715, identifique, chegada Bonf, terça 6000 pés, ajuste 1017. Para 6000 na voz, com 1017. Voo 1715. O Gol no 897, desça para 5000 pés, ajuste 1017. 5000, 1017, 897. Gol 995, chame Torre 1 no 895, bom dia. O controle Gol no 897, tá acertando um pequeno desvio à esquerda aqui, só mais uma milha aí pra essa informação. 897, livre desvio, foi pelou a bosta. Pode pelou 897. E Romeu Tango, prossiga pelo corredor Bonfim, após cruzar o prolongamento da final da 1-0, autoriza o seu direto rodatório, ok? Gente. Após ter autorizado descer para 2000 e interceptar o ILS, o TAN 3517. O 357 após pelo desça inicialmente para 2500 pés, temos aeronave em condições visuais a 1500 nos corredores. Está passando farol da barra no momento. Sim, então, após pelo desce para 2500, 3517. Afirmativa, ajuste 1017 permanece, está livre LS X-Ray. Afirmativa, reportará no LS X-Ray. Gol 897, desça para 4000 pés. 4000, 897. Gol 715, leve desvio à direita para evitar uma transformação pequena. Gol 715, após desvio, voe pelo. foi o Tango Golf, vai observar sua posição aí de 3 horas, 1 mil e meia, um Airbus da TAM, direção da Nacional da 1-0. Tango Golf, contra a Colômbia, Tango Golf. Ok, pode prosseguir na proa da rotatória na presente, Romeu Tango Golf. Proa da rotatória, Romeu Tango Golf. 3597, estabilizado ILS X-ray. Ok, prossigo na LS, chame torre 1-1-8-9-5-3-5-1-7. 1-1-8-9-5-4-1 até a decolagem, 3597. O Gol 1-8-9-7, está autorizado o procedimento? Gol 1-8-9-7. O senhor tem condições de voar na proa 225? 225? Manter a proa? Estimativo, manter a proa. Temos aeronave com transporte de enfermo. Aí, para aumentar um pouco a separação, o senhor voa na proa 225, aguardando o último vetor para o lote. Positivo, pode manter a proa mais umas 5 milhas, que é uma formação bem à frente aí. Ok, então após 5 milhas, o senhor pode curvar à esquerda a proa de duna. Ok, vai voar 5 milhas e curva à esquerda, eu vou no 897. 897, reduz a velocidade para 170 nós. 170, 897. Pode prosseguir até 2000? Pode prosseguir até 2000. 2000, 897. Pode pelo, não seja um 5. Confirme? Voando pelo, vão 715. Ok, 715, deixa para 4 mil pés. 4 mil. 4 mil, Romeu Tango Golf, visual 417. Romeu Tango Golf, chame Torre Salvador, 1-1-8-9-5, tem um bom dia. 895, bom dia. No 897 na presente, pode voar duna, interceptar o ILS. Ok, tá curvando à esquerda, voando duna, 897, obrigado. Salvador approach, American 980, checking in 17-8, descending to 110. American 980, good morning. Squawk ident, fly Duna position, descend to fly level 050. Understand, direct to Duna position, descending to 050, American 980. Approach American 980, request to fly over Amman position on the arrival. Okay, no problem. Fly Amman arrival, American 980. American 980, flying the Amman arrival, thank you. Estabilizou no localizador o 897. Gol no 7 no 5, 2000 pés, livre LS, X-Ray. 2000, livre LS, gol 7 no 5. O no 897, estabilizado, visual com a pista? Ah, visual. Ok, chame Torja no 895, bom dia. 895, obrigado, bom dia. Autorizado a interceptação, o gol 7-5. Autorizado, LS. Estabilizando o LS Gol 7-5. No 5, complete o LS, chame Torre no 895. 895,